coitado daquele coelhinho, sempre correndo, sempre fugindo, sempre com medo das criaturas maiores do que ele, que queriam devorá-lo. A vida daquele coelhinho era muito difícil. O coração sempre disparado, sempre fugindo, sempre com medo, sempre se escondendo. E agora, aquele coelhinho acabou de escapar de um animal feroz, um lobo que queria devorá-lo. Ele está dentro da sua toca. Sente o perigo lá fora. Sabe que não pode sair. Aquela vida entristeceu demais o coelhinho. Então, ele resolveu fazer um pedido ao Criador. E aquele coelhinho, no fundo da sua toca, ainda sentindo muito medo, orou a Deus dizendo: meu Deus, que sofrimento! Todos os outros animais abusam de mim, tentam me devorar só porque eu sou pequenininho. Meu Deus, por que que o Senhor me fez pequenininho desse jeito? Meu Deus, ouve a minha oração e faz de mim um coelho bem grande. Quero ser um coelho enorme. Quero ser um coelho muito forte. E enquanto aquele coelhinho suplicava, pedindo para ser grande, o seu clamor penetrou os ouvidos do Criador. E Deus, que tem o poder de estar em toda parte ao mesmo tempo, estava também dentro da toca daquele coelhinho. E Deus, somente em espírito, ecoando a sua voz dentro daquela toca, disse: meu querido coelhinho, ouvi o seu clamor. Considero até justo o teu pedido. De fato, te fiz pequenininho para se acomodar até nos braços de uma criança. Mas vejo os perigos que você tem enfrentado. Posso te fazer grande. Posso fazer você maior do que um elefante. E o coelhinho disse: isso, meu Deus, isso, é isso que eu quero. Eu quero ser maior do que um elefante. Então Deus disse: coelhinho, farei o que me pedes se me trouxeres 0,5 litro de leite de onça. 0,5 litro de leite de onça, meu Deus. E o Senhor disse: isto mesmo. Se você me trouxer 0,5 litro de leite de onça, eu farei você um coelho maior do que um elefante. E Deus, com a sua voz, desapareceu. E o coelhinho ficou pensando como conseguir 0,5 litro de leite de onça. E ele foi procurar uma onça, andando com muito cuidado por toda a floresta, até que viu uma onça amamentando 6 oncinhas. E o coelhinho, muito esperto, disse: dona onça, dona onça, que bom que encontrei a senhora. E a onça pensou que tinha chegado a sua refeição, já estava se preparando para devorá-lo. Mas o coelhinho disse: não, dona onça, eu vim aqui para te ajudar. Quero avisar a senhora que a meteorologia avisou que vai vir um grande vento, uma grande tempestade vai varrer essa floresta, e muitos animais irão morrer. E a senhora, se não for bem amarrada, vai ser levada por este grande vendaval. E a onça, muito preocupada, disse para o coelhinho: coelhinho, vamos fazer o seguinte. Você guarda os meus filhotinhos na tua toca para que o vento não os incomode. E você me amarre bem firme numa árvore para que o vendaval não me leve. E o coelhinho, então, pegou uma corda bem grossa e amarrou aquela onça, a mamãe onça, que ainda amamentava, amarrou aquela onça no tronco de uma grande árvore. E o coelhinho perguntou para a dona onça: dona onça, faça um teste, veja se a senhora consegue escapar. E a dona onça fez toda a força que tinha, mas não conseguiu escapar. O coelhinho disse: vai, dona onça, tenta pelo menos tirar uma pata, move a tua garra. E a dona onça, amarrada naquela grossa árvore, fez toda a força do mundo, mas não conseguiu mover nem uma unha. Aí quando o coelhinho viu que a dona onça estava bem amarrada, pegou uma vasilha, colocou debaixo das suas mamas e começou a espremer tranquilamente. E não tirou apenas meio litro de leite de onça. Tirou 1 litro de leite da dona onça. E como ele não era malvado, levou o seu leite para a toca, pegou os filhotinhos da dona onça e trouxe de volta, e deixou a corda só afrouxada de leve para que a dona onça, em 10, 15 minutos, conseguisse escapar. E assim o coelhinho, todo contente, estava lá na sua toca com 1 litro de leite de onça. E ele orou a Deus todo contente. E o coelhinho disse: meu Deus, veja, não apenas meio litro de onça como me pedistes, mas 1 litro, agora eu quero ser grande. E Deus, com seu espírito e a sua voz, encheu a toca do coelhinho e disse: coelhinho, realmente você fez mais do que eu pedi, porém não farei você grande. E o coelhinho: que é isso, Deus? Nós combinamos. O senhor me pediu, eu fiz a minha parte, agora o senhor precisa fazer a sua. Me faça grande, meu Deus. Quero ser maior do que um elefante. E Deus disse: coelhinho, nem pensar. Se você, deste tamanhinho, deu nó na onça e tirou 1 litro de leite, o que você não faria se fosse do tamanho de um elefante? Coelhinho, eu te fiz na medida exata, você é perfeito. Você é um milagre do meu poder criador. Coelhinho, do jeito que você está, está bom demais. E Deus desapareceu e o coelhinho ficou muito feliz, porque ele viu que realmente tinha capacidade, apesar do seu pequeno tamanho. Mas uma coisa o coelhinho não agiu bem. Ele mentiu para a dona onça, enganou a mamãe onça, tirou o leite na marra, não foi pedindo, usou um ardil. E o coelhinho representa aquelas pessoas que querem ser grandes. E para isto, mentem, enganam, trapaceiam. Conseguem as coisas na marra. Isso não é bom. Isso não tem proveito. A pessoa não cresce de jeito nenhum. Deus fez todos nós com uma medida de capacidade. Mas a medida de capacidade que Ele deu a cada um de nós é perfeita, é bem calculada. E se você tem desejado ser grande, se você se acha pequeno, pequena, e está descontente com isso, saiba que Deus te fez na medida exata. Veja o que diz o Salmo de número 8, no versículo 4. que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus nos fez um pouquinho menor do que os seus santos anjos. Mas mesmo cada um de nós, sendo menor do que os anjos, contudo, o Senhor nos coroou de glória e de honra. Somos pequenos, mas Deus faz com que cada um de nós tenha domínio sobre as obras das suas divinas mãos. E Deus colocou tudo debaixo dos nossos pequenos pés. Todas as criaturas, sejam elas da terra, ou do ar, ou do mar, ou dos rios, todas as criaturas e todo este planeta está sujeitado a uma criatura menor do que os anjos. Por isso que o Salmo de número 8 termina dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Por isso, não reclame que você é pequeno ou pequena, ou se você se sente uma pessoa pequena, porque é justamente nas pequenas coisas que Deus realiza as grandes coisas. E é justamente o menor, disse Jesus, que será o maior no reino dos céus. O coelhinho compreendeu que ele tinha sido feito na medida exata. E Deus também te fez com a medida correta. Você não é pequeno coisa nenhuma. Você não é pequena coisa nenhuma. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, levante a tua cabeça e vá em frente, porque Deus, admirável e poderoso, sábio e majestoso, fez de você a criatura mais sublime de toda a terra.